vem da alvorada, começa a cantar com satisfação. Arrei o burrão, cortando o estradão, saio a galopar. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. É onde vamos? Nessa madrugada estarei de partida, a terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o gado berrando, cunhambu piando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada e a relva molhada desde o amanhecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Olá, quero ver lá no esquerdo, meu povo. Aqui, a do Paraguai, mas fala muito bem em português. Fala boa noite. Boa noite. Sem sotaque. Sem sotaque. Dá moca esse lazarento. Esse aqui, também do Paraguai, mas fala muito bem em português. É lagoano, né? É lagoano. Um abraço. Agora, vocês não me enganam, não. Não dá moca. Fala português aí. Buenas noches para todos ustedes. Es un placer estar aquí con el show de Leonardo. Y ustedes son muy lindos porque son públicos maravillosos. Gracias, Leonardo. Está en barrio de Santana, ¿no? Gracias, Leonardo. Un abrazo cariñoso para todo ese público maravilloso. Un beso para todos. Este me engano, lá de Goiânia. Vale. Buenas noches para todos ustedes, contento de poder estar con este show maravilloso de Leonardo. Gracias. Ese Cafuzú no engana, no. Fala, fala, castellano. Buenas noches. Ese es el Neizinho do Paraíso, rapaz. Vamos, filho? Beleza. No. Vou. Que vai dar, vamos acabar o show. Muitas graças, amigos. Aplausos. Aplausos de vocês. Maravilha, rapaz.